A justiça condenou o ex-prefeito de Pedra Azul a 10 anos de reclusão por desvio de recursos públicos municipais e reconheceu ainda a prática do crime de estelionato. Além da ação penal, o ex-prefeito responde por ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa referente aos mesmos fatos. Até que a sentença se torne definitiva, o passaporte do ex-prefeito de Pedra Azul deverá permanecer em juízo. Ele também não poderá se ausentar da comarca sem autorização da Justiça. Os fatos criminosos foram apurados em inquérito civil público, instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais, com atuação da Promotoria de Justiça de Pedra Azul e do GEP, Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Em julho de 2006, o ex-prefeito celebrou um convênio com uma instituição financeira, possibilitando que servidores municipais fizessem empréstimos consignados em folha. Em seguida, o ex-agente político passou ao banco informações falsas acerca de servidores ou dos valores de seus salários, fazendo com que as pessoas sem qualquer vínculo com a prefeitura e outras cujos salários não condiziam com as informações recebessem empréstimos. Depois disso, os servidores fictícios ou de salários irreais repassavam os valores ao ex-prefeito. Parte dos empréstimos jamais foi paga e outra foi quitada com recursos públicos municipais. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.